isso, Roberto Almeida. Desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo. Muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é veneno. Porque no fundo ninguém sabe quem é quem. Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem. Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade. Você não era o que eu pensava. Não fazia amor, você me usava. Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo. Não era o que eu pensava. Não fazia amor, você me usava. Você me fez apaixonar só de maldade. Pois saber que nada era de verdade. Sacanagem, sacanagem. Eu vi amor, mas era só miragem. Meu prefeito, Frank Leite de CAV, tem esse sucesso, papai. Carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo. Com muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é veneno. Porque no fundo ninguém sabe quem é quem. Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem. Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade. Você não era o que eu pensava. Não fazia amor, você me usava. Você passava um sentimento surreal no beijo. Jurava que era amor, mas era só desejo. Não era o que eu pensava. Não fazia amor, você me usava. Você me fez apaixonar só de maldade. E vai saber que nada era de verdade. Sacanagem, sacanagem. Eu vi amor, mas era só miragem.